10, curva direita, saída São Uno, Leda, ótima. 5267 ao transponder, 1208 ao controle. Uno 229, o cotejamento foi correto, reporte pronto para o pushback e acionamento no 43. 229. Autorizado via Índia, reporte pronto no ponto de espera, o ajuste de altímetro 1017. Já tá aqui, batindo no ponto de espera, está pronto, está no 017, acelera, 6, 2, 3. Paulo Salvador, copia, Golf Tango Yankee. Golf Tango Yankee, prossiga. Paulo, bom dia, Golf Tango Yankee. Contra a parte 3, frente a bordo para a posição 2, parte 3. Stang Yankee, ciente, vai para o início da bordo. Ok, senhor. Autorizado a linha de decolar, pista 10, vento 180 graus, 119. 2 de decolar, pista 10, 1229, queixo mais para o início do bush. Caminha 251, decolado aos 30, chame controle Salvador, 120, décima 8. Salvador 1208, bom dia, cenário 65. Salvador, bom dia, cenário 65, decolado Salvador. Caminha 251, contato radar decolagem, subi, mantendo nível 360, via saída Salvador. Mantém 360, perfil São Bono, Xenero 6250. Posição Salvador, 1229, posição 1 no Lima, prospecção, né? 1229, autorizado, prospecção, acionamento no parte 3, na parte frontal do táxi. Vai, chamada do táxi, 1229. Gol 1229. Autorizado táxi até o ponto de espera da pista no zero, via parte 3, parte 1 no táxi Índia. Quando reporte conta no ponto de espera, ajuste altímetro 1017. Confirma as informações de táxi? Não, eu não vou solicitar o táxi não, é que tem um problema aqui e vai retardar o acionamento do outro motor aqui. E vai ter que fazer uma partida cruzada, vai demorar um pouquinho, vai atrapalhar o colega aí que está esperando o puxo. Só para ele avisar aí. Gente, gol 1229, reporte para o táxi. Na 6251, no chão agora sempre Recife, na sequência 1235 até 1251. 3251, bom dia. Confirma a frequência do 6251? Frequência são 128 decimal 35 ao término 25 decimal 1. 2835251, obrigado. Está com 169 a bordo, 4 horas e 20 treinando o galeão. Gol 1229. Copiado 4 horas e 15 de autonomia, táxi autorizado até o ponto de espera da pista no zero, via parte 3, parte 1, táxi em Índia. Quando pronto, reposto no ponto de espera, quando pronto para decolagem, ajuste no 0 no 7. Ok, parte 3, parte 1, Índia, ponto de espera dá 1 no 0, vai apontar quando pronto para decolagem, é, só com corrigir, né? 4 horas e 20 de autonomia. 4 horas e 20, copiado. Mustang Yankee, na escuta? Mustang Yankee autorizado reboque para o pontão 02 do pátio principal. Reporte para ingresso no pátio principal. É o azul Alfa, é isso aí, Gol. Prossiga, aqui é o controle do Salvador, confirme na frequência correta. É, o Alfa, é isso aí, Gol, você está querendo entrar em contato com o Salvador, Salvador? 1-2-1-1. 1-2-1-1, obrigado. Paulo Salvador, bom dia, é o azul Alfa que chegou. Salvador, o gol 1229, o próximo pode ser da 10, pronto para decolar. Gol 1229, autorizado a alinhar e decolar, pistão 0, vento 190 graus, 109. Autorizado a alinhar e decolar, pistão 10, gol 1229. Paulo Salvador, bom dia, é o azul Alfa que chegou. Alpha X-Ray Group, prossiga. O azul Alpha X-Ray Group, solicitando autorização para reboque do pátio 3 para o pátio principal, posição 09. Alpha X-Ray Group, gente, mantém a posição guarda para o Starbuck. Alpha X-Ray Group, mantém a posição. Gol 1229, decolado aos 4:30. Chame controle Salvador, 120, destino 8. Chama controle Salvador, 208, gol 1219, bom dia. Gol. Salvador, bom dia, gol 1229. São voando, passando 1700, quando possível, a proa de vida. 9, contato radar, bom dia, voo direto Leda, subo ao nível 360. Direto Leda, sessão número 360, Gol 129. Subway Gol, utilizado reboque, reporte para ingresso no pátio principal. Ok, o azul, Alfa Subway Gol, reporta nada para ingresso no pátio principal. Paulo Salvador, Gustavo, antes de sair a seleção de pessoal, pátio principal. Gustavo, ninguém está autorizado, reporte ao término. Coordenando por hoje, Mote Vagô no 229, controle. Nós vamos direto do Mótima. Direto do Mótima, está presente, voo 219, obrigado. Isso, nós estamos no centro Recife em 28, decimal 35, alterando 25, decimal 1. 28, 35, decimal 1, bom, no 2, 29. Bom dia, obrigado. Golf autorizado, ingresso no pátio principal, reporte ao término. O meu Alfa, seu Golf, reporte ao término. Paulo Salvador, Golf, Tango Yankee, copiado o término do rebote, bom dia. Salvador, é o Azul Alpha X-Ray Golf, mais uma reporte, obrigado e bom dia. Alpha X-Ray Golf e ciente, bom dia. Alpha do Salvador, bom dia, passarinho 2221 para Barreiras no 160 para Copa. 2221, Famoso Recurso Delta, autorizado Serra November, Bravo Romeu, via todo plano de voo, Whisky 42, nível 160. Saída Momo, transição WhatsApp, decola 10, primeira curva de esquerda, primeira curva esquerda, aciona 5414, frequência do controle Salvador, 120.8. Autorizado conforme barreiras, via Whisky 42, nível 160, saída Momo, transição WhatsApp. Primeira decolagem com curva esquerda no transponder 5414 e controle 120, decimal 8, cotejou 2231. Passaria 2221, o controlamento foi correto. No pátio 3, reporte pronto para o pushback, pelo menos. Estará pronto, passaria 2221. Salvador, um bom dia, da Cezuno 71 com a Delta para autorização de tráfego Guarulhos. Cezuno 71, informação em curso Eco, autorizado Serra Bravo, Golf Romeo via El Pérsulo 10 até Taubaté, nível de voo 320. Saída Sambo 1, Leda, Motiva, decola 10, primeira curva. Direita, transponder 5417, frequência do controle Salvador 120.8. Sam 3171, autorizado Guarulhos no nível 320. Saída é Savo 1, Leda, Motiva, via Presulo 10, Taubaté. Primeira curva é à direita, 5417, o transponder 1208, o controle. São 3171, estamos confirmando a saída Sanvo 1. Serra Alfa, November, Vitor, Oscar. Pode seguir Leda, Motiva. Sim, Sanvo 1, 3171, Leda, Motiva. São 3171, o controlamento foi correto, reporte pronto para o pushback, funcionamento no portão 10. Ciência 3171. 775, informação Delta. Bom. Sim, identificou, descendo 040, vinho bom, e o bônus 775. Salvador, bom dia, é o Rio 5973, ciente da informação Delta. 5973, tem a indicação, deixa manter o 050, chegada Bomed 1. Identificou, 050, Bomed 1, Rio 5973. Você precisa condição de voltar? Condição de Itap. Afirmativo, aprovando Itap. 5973 descendo para 050. Tio, 30 direto Itap. 5973. 973. Redução de velocidade 2309. 2309, 9776. Salvador, muito bom dia. Oxalé 6225, transfere, está no 80. Mantendo 180, a Prodicondia, com a informação Eco. Na 6225, contato radar agora 80 milhas, Maldés, Salvador. Chama em unidade de cima, autoriza a chegada a Bonf, vai Bonf da presente. Afirmativo, Bonf da presente. Reporta no ideal de descida, ou Xaner 6225. Passarelli 2221 para Bushwick. Passarelli 2221, bate 3 autorizado para o Bushwick, treinamento, reporte pronto para o táxi. Reportará para o táxi, Passarelli 2221. Correio Salvador, 2371 para o pushback, acionamento, posição 10. Ponto 3171, portão 10, autorizado, pushback, acionamento, reporte pronto para o táxi. De pushback e acionamento, 2225, próximo ideal de descida. Ocean 625, desse mantém 060. 060, assim que possível, caso seja possível, o vale TAP, aceito 6225. Deixa eu ver. Senhor, Duna. Deixa eu ver. Salvador, passarei 2221 para táxi. Passarei 2221, confirme as informações de táxi. Dia, alterna Sierra Bravo Golf e Oscar, 47 a bordo, passarei 2221. Passarei 2221, confirma a autonomia. 5 horas e 30. 5 horas e 30, copiado, 47 a bordo, 47, táxi autorizado até a saída do pátio 3. Autorizado até a saída do pátio 3, passarei 222. Com 1, 9, 3, 3 agora, 3 horas e 50, alterna galeão, pronto, táxi. 171, táxi autorizado até o ponto de espera da pista 1-0, via Pátio 1, táxi Índia. Reporte pronto no ponto de espera, ajuste de altímetro 1-0-1-0-1-8. Sente, livre táxi, Pátio 1, via Índia 1-0-1-8 para 1-0, 731, 71. Salvador, passarei 2221, próximo saída do pátio 3. Passarei 2221, visual com A321 da TAM, tá que no pátio principal. Executar o ILS, formará estabilizado 5973. Quando lá, ajuste 1098. Quando lá, ajuste 1098, passarei 2221. Ô, Torre, ô, Salvador, Mostrando que o senhor está se referindo ao que está passando através da posição 1 dúzia. Confirme? Tá, sim, através do portão 09. Passagem ao ATR da Passarelo, queria ingressar no pátio principal. Esperando passagem, tá? 3171. Passarelo 3221, autorizado até o ponto de espera da pista no zero via Taxi Índia, reporte pronto no ponto de espera. Reportará no ponto de espera via Índia, passarelo 3221. Obrigado aí, Sam. Bom voo. Valeu. Espera pronto, passarelo 3221. Passaredo 2221, autorizado a alinhar e decolar, visto no zero, vento 180 graus, 179. Alinhar e decolar, passaredo 9776, reduz a velocidade para 170, nosso. 1709, reduzindo, 1776. Salvador Rio 5973, estabilizado, localizado da pista 10. Tipo, nossa 3, como pode se aproximar sem LS Axo e cabeceira na área? Chama a torre Salvador em 198, decimal lado 5. 895, Rio 5973. Corre Salvador, bom dia, o Rio 5973 na final da pista 10. Rio 5973, ajuste no 018. Continua a aproximação, aguarde pista livre, informa o ATR. Iniciando corrida para decolagem, não no 0. Seguinte, aguarda na pista livre, Rio 5973. Para 050? Correto. Identifique o décimo 050, chegado com o médio, né? 050, médio. O 9776, desça para 2000 pés, o time tem salvador 1098, leva final e ele é a da cabeceira 10, chama estabilizado no localizador, né? O 9776. Se descendo para 2000, 1098, reportarei estabilizado em ele é sexto aí, o 9776. Rio 5973, avistado, tráfego avistado, pouso autorizado, pista 10, vento 180 graus, 15 nós. Pouso autorizado para o Rio 5973. Passaredo 2221, decolada aos 25, chame controle Salvador, 120, décima 8. 208, boa. Boa. Controle Salvador, passaredo